começar, hein? Vou começar, hein? Moro joga a mão em cima, hey, joga a mão em cima, hey, hey, hey. Moro e bonito por natureza, que beleza, fevereiro. Eu tenho carnaval, eu tenho um busco e um violão. Eu sou Flamengo e tenho uma amiga chamada Tereza. Sambaby, sambaby, sambaby. Sambaby, sambaby. Pode não ser o grande líder. Pois é. Lá em casa, cachorro, papagaio. E a galera me respeita. Tamo junto, meu irmão. Pois é. Essa é a razão da energia do poder. Se tem alguém feliz aqui, levanta a mão agora, agora. Que beleza. Tem um fusca e um vinho. Flamengo tem uma nega chamada. Eu sou Fla-Fla. Olha que eu sou Fla-Fla. Antes eu sou Fla-Fla. Mas eu sou Fla-Fla. Eu sou Fla-Fla.